Ciranda, cirandinha, uma doce vai sacar. Leve as mãos pra cabeça e comece a rezar. Apertei com gambetinha do meu mano se carregou. E a fé que ele tinha era pouco, se acabou. Por isso que eu te digo, tome cuidado com a rota. Muitos manos da BCD duvidaram e foi embora.